De repente aí as pessoas que não fazem parte, não estão tão presentes assim dentro do movimento, a movimentação que acontece na periferia, começaram a entender isso aí, dando a devida atenção, né, para as rimas que de repente os manos mandam aí através do rap. Agora para você, Easy, dá para resgatar os manos de dentro da periferia, da bandidagem? É possível, porque o crime não compensa.